fiquei sabendo hoje. Apostaram que a gente não passaria do início e terminaria no primeiro momento difícil. E não dava em nada, e era só fogo de palha. Mas esse nosso fogo tá queimando a língua do povo. E pra quem achou que era pouco esse nosso amor, pra quem duvidou, olha a gente jogando a felicidade na cara. Nem brigando a gente separa, sem implicar por tudo eu não troco nada. Olha a gente jogando a felicidade. Apostaram que a gente não passaria do início e terminaria no primeiro momento difícil. E não dava em nada, e era só fogo de palha. Mas esse nosso fogo tá queimando a língua do povo. E pra quem achou que era pouco esse nosso amor, pra quem jogando a felicidade na cara. Nem brigando a gente separa, sem implicar por tudo eu não troco nada. Olha a gente jogando a felicidade na cara. Não importa a opinião dos outros, nosso amor é mais forte que a língua do povo. Olha a gente jogando a felicidade na cara. Não, não separa jogando a felicidade na cara. Não importa a opinião dos outros, nosso amor é maior do que a língua do povo. Aô, felicidade na cara.